Calce agora os seus pés, você vai invadir o território do inimigo. Você vai entrar e resgatar o que ele te roubou. Já recuando está, é agora. Parte, não temas, que a vitória é sua. Em frente com os pés calçados, arma nas mãos e o inimigo correndo, deixando o que é seu. Você pode tomar posse agora, em nome do Senhor. Invade o território do inimigo, ele não suporta, está fugindo. Não consegue resistir, você está conquistando. E o que é seu, Deus está restituindo. Não pare, não pare de lutar. Deus na frente está. A vitória já é sua, você vai correndo, deixando o que é seu. Você pode tomar posse agora, em nome do Senhor.